anticipated moment in racing. Fala galera do True Wise, começando então, né, a edição nossa de número 80, chegando a uma marca aí redonda aí, sempre é bom chegar na marca de números redondos 80, né, edição número 80, e essa edição, até que enfim, agora chegamos ao True Wise mesmo, com três participantes. Hoje vai estar eu, o Hélio Lima e o Guilherme Goro Martins, que vai estar com a gente, né. O Pedrão ainda não se encontra disponível para participar com a gente, continua sem internet lá na fazenda, né? Então hoje vai nós três no comando aqui do programa aqui, né? Vamos só falar bem breve mesmo do final de semana passado, que foi o final de semana do Eric Jones. Eric Jones varreu o final de semana, venceu em Iowa na Truck Series na sexta-feira à noite, viajou para Chicago, chegou para a corrida, nem participou de treino nem nada, ele chegou para a corrida em Chicago e venceu lá também em Chicago. Só relembrando que ele largou da última posição, né? Ele teve que largar do fim, porque ele trocou de piloto, então ele largou lá do final do pelotão. Eu acho que para falar do final de semana, do último final de semana, né, Leão, o Guilherme, eu não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar aí, né, falando da... Eu tenho, rapidão. Pode falar, Leão. Aquilo que eu venho falando já há algumas semanas, eu venho vendo alguns fãs, algumas pessoas que escrevem, comentam a série, o lance de imediatismo, né? Vou lembrar umas três semanas atrás, já tinha gente falando que... Não, vou lembrar Fontana, né? Quando o Jones venceu aquela prova da Xfinity Series lá, muita gente já falava que a Gibbs já tinha que abrir um carro para ele. Alguém ia ter que sair dos quatro pilotos. Passaram-se algumas semanas, né? Alguns insucessos na Truck Series, por azar, como a gente falou muito aqui, né, Léo? E por alguns outros fatores, né? Aí eu já vi a gente falando o seguinte, não, que ele não é tudo isso e que aquilo, que ele... E aí, uma semana depois, o Jones vai lá e varre, né, ganha nas duas categorias. Não só em relação ao Jones, mas em muita coisa que eu tô vendo, assim, acontecer na NASCAR, a gente tem que ter muita calma e muita tranquilidade para dar um veredito final, né. Aqui ele... O Kyle Busch, por exemplo, né, uma semana atrás já era, tava acabado para alguns, né, fim de semana agora ganhou a corrida. O Kurt Busch, lá pelo final de fevereiro, lá pouca gente acreditava que ele voltaria a ser um piloto competitivo com chances na categoria. E hoje talvez seja um dos mais rápidos, né? É só isso que eu tenho para falar. Meu amigo Edu Lima. É o momento, né? O pessoal quer resolver tudo naquele momento, naquela hora ali. E esquece que por trás de tudo sempre tem um trabalho aí, sempre tem... outros fatores aí, né? Não é porque o cara tá ruim ou tá muito bom no momento que o cara é o certo ou que o cara é o ruim, né, Leão? Isso aí realmente acontece muito, como vários outros exemplos aí que a gente sempre tá nos deparando aí. Que eu sempre falo, o campeonato da NASCAR sempre é muito longo, sempre é muito diversificado, muito disputado as corridas. E tudo o jogo pode mudar a qualquer momento. Guilherme, alguma colocação, Guilherme? Que nem o Hélio comentou, né, Leonardo? Eu concordo plenamente com ele. Eu acho que o pessoal é bem imediato, assim, o garoto teve um pouco de azar também. Não vai ser toda a corrida que ele vai ganhar, né? Então, não dá pra esperar isso, né? Mas... quem sabe, né, o ano que vem o Gibbs abre um quinto carro, como estão fazendo com o Chase Elliott, ele possa ter um pouco mais de experiência, mas tem que ir com calma, né, ele é novo, bem novo, ainda dá pra... O Gibbs acho que não vai cometer o mesmo erro que fez com o Logano fazendo com o Jones, acho que ele tá bem assessorado e tá bem encaminhado pra ter uma carreira bem, bem tranquila na Sprint Cup. E ele nem precisa, né, Guilherme? Diferente da situação do Logano, que foi para apagar o incêndio ali, né? Mas é isso aí, velho. Léo, vamos acrescentar mais um ponto nesse assunto aí. Com esse ponto de vista aí nosso aí, que nós estamos conversando aí, vamos começar já a calorar o nosso podcast aí, né? Vocês acham que foi muito cedo já o Chase Elliott já sendo injetado nesse carro 24 aí? Tipo, jogar o Chase Elliott, todo mundo achar que o Chase Elliott é o Messias entre nós, é o divisor de mares aí, o Chase Elliott. Já jogar ele no carro número 24, que é um. Querendo ou não, ele vai estar assumindo o carro 24, que é um dos carros mais. Um dos grandes ícones da NASCAR, né? Que é assumir o carro do Jeff Gordon. Vocês acham que também não foi um pouco de imediatismo, como o Elião colocou? Foi muito cedo essa posição aí, essa troca aí, o cara ser empurrado já pro carro 24 e falar agora se vira aí. E porque até agora vemos um Chase Elliott regular, né? Nada de tão interessante, nada de tão empolgante aí como foi o ano passado, esse ano aí, o Chase Elliott. Claro que tem muito ainda para acontecer, o ano é muito longo ainda, né? Mas eu vejo um Chase Elliott um pouco mais acanhado esse ano. Não é um Chase Elliott brigador igual foi o ano passado. Senhores. Então, Leonardo, é um bom ponto, né? E também tem que ver o lance do momento também, né? Eu acho que o Chase vai chegar com duas temporadas completas. Eu imagino que ele não vai ter aquela cobrança de já se classificar para o Chase em primeiro momento, né? Com uma situação um pouco diferente da do Logano, né? Que o Logano, a gente lembra, né? O Logano nem chegou a gente fala do Eric Jones, por exemplo, mas o Jones sempre está tendo a chance de. Não estava em outros podcasts, né? Eu acho que o Guilherme viu falando isso. O Eric Jones, na KBM esse ano, ele tem a missão de liderar a equipe. Ele vai ser o líder do time ali, missão de ganhar a corrida e disputar o campeonato. O Logano, quando subiu para a Sprint Cup, ele só fez part-time na Xfinity Series, sem ali correndo com o Kyle Busch, com o Denny Hamlin ali, não era o líder da equipe, é uma situação diferente. Já o lance do Chase Elliott, eu vejo o seguinte: quando ele entrou na equipe no ano passado, ele entrou com boas expectativas, né, de ter bons resultados, mas não de chegar vencendo o campeonato, né? E praticamente foi crescendo aos poucos, conseguiu vitória muito cedo, né? Logo no início da temporada, ganhou em Darlington, ganhou no Texas, né? Depois ganhou em Chicago, né? Acho que metade da temporada já tinha três vitórias. Enfim, é uma situação diferente, totalmente diferente, porque no ano passado o Chase ele estava sem pressão. Agora nessa temporada ele já entrou. Campeão defendendo o título, né? E levando em conta, né, outra coisa que eu sempre falo aqui, o campeonato da Xfinity Series esse ano tá bem mais forte, né? Ele tem um adversário decente agora, né? O Chris Buescher, né? E enfim, eu sinceramente, Léo, eu acho que não que tenha sido precipitado, mas que talvez possa ser o momento certo dele chegar na Sprint Cup, só que sem aquela expectativa de ter grandes resultados logo no início. Mas vai depender muito, né, Guilherme? Se ele já chegar e já conseguir bons resultados, ganhar uma corrida no início, essa pressão vai acabar sendo menor. E lembrando uma coisa muito importante: hoje em dia, com esse novo regulamento do Chase, ele pode não começar muito bem, mas se ele conseguir uma vitória, ele já se classificaria para o Chase. Se fosse nesse regulamento atual, né, o Logano teria se classificado no primeiro ano dele, né, que ele venceu uma prova, né, em Loudon, né? E aquela classificação para o Chase com a John Gibbs poderia ter minimizado a pressão em cima dele. Lembrando que é um outro contexto, que a NASCAR hoje, diferente daquela época do Logano, está começando a ter essa renovação. Já tem o Ryan Blaney, já tem o Kyle Larson, já tem outros pilotos chegando ali. Já na época do Logano, não. Era o Logano enfrentando uma geração mais antiga, já consolidada e com títulos, e caras como o Denny Hamlin, o Kyle Busch, o Kyle Edson, que era de uma geração mais nova, só que pilotos já também no seu auge. Eu acho uma situação diferente. Guilherme? É, eu concordo plenamente com o Hélio. Eu só acho que tem um diferencial do ano passado, Leonardo, que esse ano ele tá dividindo garagem, né? O ano passado ele tava 100% focado na Xfinity, né? Não, não. E esse ano já tá tendo toda uma preparação, né? Na garagem da Sprint, tá acompanhando, então é complicado ele dar um foco, né? E vocês podem até não concordar, mas eu acho que ele é o líder da Júnior. Eu não levo muita fé assim no Reagan Smith. Então, eu acho que ele deu um salto de qualidade para Júnior. Claro que o Júnior evoluiu muito nos anos anteriores. Ele fez poucas provas na Truck também, mas eu acho que ele vai chegar bem. Ele vai chegar. Até porque eu acredito que o Jeff Gordon já está estendendo um ano a mais até. Até eu acho que ele talvez queria se aposentar antes desse ano. Só que você sabe, né? O cara, ele, bah, meu, ele tá ruim, as costas dele já não tão bacana. Então, eu vejo por esse lado que esse ano mas ele tá fazendo boas provas. É que como o Hélio comentou, esse ano tem adversário, tem dois carros fortes da Roush, tem os três carros da Richa Childress andando bem, né? Tem os sprint drivers ali, né? Então, é complicado esse ano para ele estar andando na frente, né? Ainda mais que o Kevin Harvick tá num ano iluminado, né? Desde o ano passado. Então, sempre que o Kevin Harvick anda, o 88 ou o 5 vão andar sempre. Estão sempre andando na frente dele. Então, complicado. Mas eu acho que ele tá fazendo um bom ano. Talvez ele se acomodou com o título um pouco precoce que aconteceu, mas com mérito. Mas eu vejo diferente. Ele e o Eric Jones estão seguindo caminhos diferentes. Mas eu acho que estão bem assessorados, eu acho. Né? A Hendrick, eu acho que não ia queimar o guri se ele não tivesse certeza do que estava fazendo, né? Em relação ao Chase Elliott, Guilherme, é até um ponto interessante. Uma coisa que eu acho que contribuiu muito para a Junior Motorsport, até acho que foi o Keselowski que o Kyle Busch falaram isso aí. Um cara que trouxe muito é o atual chefe de mecânicos dele, né? O Irvan lá, né? Como que é o nome dele mesmo, o Leonardo? Que era o chefe de mecânicos do 33 RCR. É importante que junto com esse chefe de mecânicos veio o Kevin Harvick. O Kevin Harvick, a gente sabe, quando ele sentava naquele carro 33, o carro andava num nível muito alto. Eu acho que o Harvick, ainda mais com o investimento da Hendrick, né, que claramente, com certeza, o que tinha de bom digamos que o melhor motor ia no carro do Chase, né, com o dinheiro da Napa ainda, né? Mas eu acho que o Kevin Harvick e o chefe de mecânicos Ernie lá, Cup. agora esqueci o primeiro nome dele lá, Não, Ernie Cup. Ernie Irvan, isso. Não, Ernie Irvan Ernie Cup. era o... Ernie é o piloto, né? Ernie Cup. Jerry, como que é mesmo, né? Interne Cope, perdão, me confundi todo aqui. Enfim, errei o primeiro nome. Mas hein, o segundo nome. Enfim, eu acho que a chegada do chefe de mecânico, que inclusive esse ano trabalhando com ele, com o Kevin Harvick, eu acho que fez a Júnior dar subir um passo a mais, né? Mas enfim, eu acho que a verdade é a seguinte, que o Campeonato Xfinity está bem mais forte esse ano. O próprio Harvick, que eu acho que não tem tido a facilidade que ele teve no ano passado quando sentava nesse 88, e a gente vê isso nas provas, né? Eu acho que a não liderança do Chase Elliott está muito mais no desempenho do Chris Buescher do que no, no na inconsistência dele, porque se você for olhar também os números do Chase Elliott, ele é o piloto que talvez tenha mais top 10 na temporada. O problema dele foi nas provas de nos dois Super Speedways, onde teve problemas e acabou perdendo muitos pontos. Mas mesmo se ele tivesse ido bem nessas pistas, eu acho que estaria atrás do Chris Buescher, bem mais por mérito do Buescher, porque em umas três, quatro provas ele tirou o resultado da cartola, do que por demérito do Chaser. Leonardo? Para enfatizar os números aqui do nosso amigo Chase Elliott esse ano, são 6 top 5 e 10 top 10 em 14 corridas, ou seja, apenas 3 corridas ele não terminou dentro do top 10, que foi Daytona e Talladega. Daytona bateu e Talladega ele bateu também, se envolveu um acidente, né? Não foi um DNF, mas ele bateu. E eu não sei se vocês vão até lembrar, ele bateu sozinho, foi direto no muro quando ele liderava a corrida. Vocês vão lembrar isso daí. Ele foi direto pro muro, estourou o pneu, foi pro muro, bateu. Ele ainda tava. Assim que ele voltou dos pits, né, ele acabou batendo sozinho lá na. Eu acho que foi na curva 4, 3 e 4. E depois, agora em Chicago, ele teve problema também, que ele terminou em 14ª corrida. Então, assim, trocando miúdos, o Chase Elliott faz um bom ano. E eu quero destacar aqui o que podemos frisar aqui como positivo, né? Foram as três participações que ele teve até agora na Sprint Cup. E a primeira corrida foi Marshall, terminou lá no fundão, 38º, claro, bateu, acabaram batendo ele por problema, né? Mesmo assim, uma pista muito difícil. Depois Richmond foi top 20 e Charlotte também. Duas corridas complicadas aí, né? Ele fez as 600 milhas lá. Então o cara já chegou fazendo umas 600 milhas de Charlotte, né? 900 km dentro do carro. Então, assim, bons resultados para ele, para mim positivo, né? Esses resultados aí. E interessante também, né? É os números dele aí na Xfinity Series. Então, ô Elião, eu vejo assim como que até nesse momento aí, até que certa aí a decisão, né? Levar o Chase Elliott aí para o carro 24. Assim, é um pouco cedo, mas eu vejo que até algum momento ele está dando conta do recado aí. Até o momento ele está trabalhando super bem. Então tá sendo até merecedor desse carro 24 aí. Só que ele vai ter uma carga muito grande nas costas no ano que vem. E aí vamos ver como ele vai se submeter a toda essa carga aí. O que vai ser poder ser extraído do nosso amigo Chase Elliott aí. Então vai ser bem interessante aí o Chase Elliott no ano que vem no carro 24. Carro 24, claro que é do Jeff Gordon, que é um multicampeão da NASCAR aí, um grande ícone aí da NASCAR americana. Só para retomar o assunto aqui, né? Eu queria colocar aqui sobre a corrida em Iowa. Eu vou passar o top 10 aqui como foi, né? E vou dar um destaque, dois destaques aqui bem interessantes aqui que eu vi como positivo, né? Eu pensei que até que conseguiriam resultados melhores. Vamos falar na sexta-feira primeiro, tá? Eric Jones foi vencedor. Brandon Jones foi o segundo, terminou em segundo colocado com a Gallagher. O Tyler Reddick foi o terceiro, Crafton o quarto e o Christopher Bell foi o quinto colocado com o carro da KBM, né? O Timothy Prentice foi o do sexto, o Gallagher foi o sétimo, o oitavo foi Daniel Erick e o nono o Custer e fechando o top 10 aí o Zé do Frango John Stallings Jr. O meu destaque é o primeiro destaque meu. O primeiro destaque meu é o Christopher Bell, que fez uma grande corrida com o Truck 51. O meu outro destaque também é o Truck número 75, com o Caleb Homan, que ele terminou em 14º ali, mas ele andou super bem a tarde toda, né, a noite toda ali, e conseguiu fazer uma boa corrida aí. Digamos que esse 14º colocado aí não corresponde com a verdade na pista aí. Então, esses são os resultados positivos aí que eu vi no final de semana aí, lá na corrida em Iowa. O campeonato continua interessante, campeonato, né? O Crafton é o líder e o Tyler Reddick ali está na cola dele ali com 12 pontos atrás. O Eric Jones é um pouco mais atrás, 26 pontos. Aí do Johnny Stauter para baixo já vem uma avenida aí que não compensa nem falar. Falando um pouquinho aí, pessoal, da corrida em Chicagoland, né? Que seria no sábado à noite, mas já com o anúncio da chuva, já com a garoa aí que poderia atrapalhar a corrida certamente foi adiada para o domingo do Dia dos Pais, né? Nos Estados Unidos, dia 21, sempre o segundo, terceiro domingo do mês de junho é o Dia dos Pais. Então, acertadamente aí foi transferida a corrida para o domingo à 1 da tarde. Vencedor da corrida é o Eric Jones, liderou o maior número de votos. Não liderou todas as voltas, nem maior 3/4 da corrida, mas liderou 94 voltas aí. O Eric Jones, né? Sagrando o vencedor da corrida aí, né? Venceu a Owens Corning até Attack 300. Nome difícil de falar, rapaz. O Ryan Blaine foi o segundo colocado. O Aston Dillon foi o terceiro. Brandon Gallagher o quarto. O Chris Buescher, o quinto. O Ross Kent foi uma grande novidade para todo mundo aí, né? Foi um bom qualifier, ganhou o segundo colocado. O Daniel Suarez foi o sétimo. O Brian Scott, o oitavo. Ty Dillon, o nono. E o Dale Earnhardt Jr., que teve problemas durante a corrida, mas também se recuperou aí. Foi o décimo colocado. O campeonato aqui da Xfinity Series ficou assim. O Chris Buescher continua em liderança. O Ty Dillon é o terceiro com 29 pontos atrás, Chase Elliott com 43, Aí o Wagon Smith, daí para baixo, já vem uma avenida de diferença aí. São 62 pontos do Wagon Smith. E depois essa diferença só vai aumentando aí, que eu não vou nem tocar muito no assunto. Então, pessoal, esse foi o final de semana, né? Passado aí da Truck Series, da Xfinity Series aí, né? Que ficou para trás aí, mais conhecido como o final de semana do Eric Jones. Agora vamos para Sonoma, para as curvas para a direita, para os road course, para o circuito misto, ou bem como vocês melhor encontraram o apelido aí para esse tipo de pista que não é oval. É uma corrida, para mim foi tão boa assim não, foi uma corrida tranquila, perto do que sempre costuma acontecer em Sonoma. Já vi corridas um pouco piores que a desse final de semana, mas também não foi das melhores que eu já vi em Sonoma não. Foi uma corrida bem tranquila aí. Único momento de maior euforia mesmo foi quando na última relargada lá, quatro carros não pararam, o resto do pessoal do pelotão parou. Esses quatro carros foram engolidos aí de forma grotescamente, inclusive o Jimmie Johnson, foi o primeiro carro que não parou nos pits aí. Começando aí então, né, para falar aí de Sonoma, a Toyota Save Mars 350. O vencedor foi o Kyle Busch, né? Kyle Busch que volta a vencer, né? Uma vitória importante pensando no acidente que ele sofreu no começo do ano lá em Daytona, né? Ele ficou muito tempo fora das pistas aí, voltando agora, consegue uma vitória brilhante, uma vitória realmente, uma vitória de quem está com vontade de vencer aí. Ele foi para cima mesmo, atacou nas últimas voltas aí, doa quem doer, empurrou mesmo, né? Porque ele foi focado na vitória, não foi focado em apenas fazer ultrapassagem ou somar ponto. Ele estava focado na vitória mesmo aí, e a estratégia também que ele também entrou nos pits aí nas últimas voltas aí também ajudou ele, né? Então, parabéns ao Kyle Busch aí. O Kyle Busch conseguiu sua uma vitória, se não me engano, de número 25. Posso estar errado, mas é 25 mesmo. Aí dá o número 30. Conseguiu sua vitória número 30, a primeira vitória esse ano aí. E ele que consegue a sua vitória, segunda vitória em Sonoma aí. A outra vitória dele havia sido em 2012. Essa aí eu não lembro de cabeça, não. Se não me engano, foi em 2012 a outra vitória dele em Sonoma. 2008, Léo, 2008. 2008. É, 2008. 2008, até quando ele ganhou em Watkins Green e Sonoma. 2008, É, ganhou as do ano duas lá corridas de. em road course. Se eu não me engano, aquele ano lá ele ganhou o Watkins Green, ganhou no sábado também. Isso mesmo. 2012 foi Clint Bowyer. Ah, 2010 foi Johnson. Então, pessoal, o Kyle Busch conseguiu sua vitória ainda não está garantido no Chase, né? Perdão, ele já está garantido no Chase devido ao regulamento aí que já colocou ele no Chase aí. Então agora temos 11 vencedores diferentes aí no ano de 2015. Eu vou deixar passar meus destaques depois. Né, mudando um pouco combinado aí do que eu havia feito com nossos amigos aí. Então agora, Hélio Lima, os seus destaques para Sonoma. Então, Leonardo, todo mundo sabe, né, que eu não sou um fã muito grande dessas provas da NASCAR em road courses, né? Até muita gente pede mais um ou dois road courses, eu meio que torço o nariz, né? Acho assim, foi uma prova bastante interessante, né? Algumas estratégias, Hélio, né? Eu peguei a prova da. Oi, você Léo. não está sozinho nesse barco, viu? Eu estou nele também. Então, mas enfim, é gosto pessoal, né? Mas enfim. O ponto para mim é o seguinte, na prova marcada por estratégias, né? Eu peguei a prova do meio para o final, né? Ali após o incidente do Martin Truex, né? Com o Dave Braga, né? Pelo que eu percebi ali, como você tem várias estratégias diferentes, o engraçado da tarde, coisa que vai ficar marcada para mim, é que faltando 11 votos para o final, todo mundo estava batendo palmas para o Chad Knaus, que tinha dado nó tático em todo mundo. Bem, azar dele que a roda do Kingsley, a suspensão, né, do Kingsmere saiu inteira, provocou aquela última amarela. O Kyle Busch, o Joe Logano, acho que o Larson também tava, né? Esses pilotos deram muita sorte porque, não, não, perdão, teve a amarela do JJ Haley, né, Léo? Que é, por ser ali praticamente naquela última, antepenúltima curva, aquela curva que sempre tem problemas ali, acabou causando aquela amarela, só que como o carro do JJ ele estava rodado ali e não tinha tido a bandeira amarela ainda, esses quatro ou cinco pilotos entraram nos pits e acabaram, tipo, não perdendo tanto tempo, né? E no final da prova, né, quando parecia que nem o Clint Boyer, nem o Kyle Busch iriam conseguir alcançar o Jimmy Johnson, né, acabou que a suspensão do carro do Casey Mears fez favor de sair andando sozinha, né? O que causou aquela última amarela que praticamente mudou a história do dia, né? E foi muito engraçado também, né, para os fãs, né, do Chad Knaus, né, ver só o Jimmy Johnson ficando na pista e indo uns 20 carros para o pit para colocar quatro pneus. Como você falou, Léo, para mim a graça da prova foi essa última relargada, todo mundo com o pneu mais novo, mas é uma coisa que sempre acontece nas provas da NASCAR quando você tem essa bandeira amarela perto do final. Aí foi no muque, né? O Clint Boyer tirou o Matt Kenseth logo na volta da relargada, né? Jogou o Kenseth para fora lá. O Kyle Busch se aproveitou daquele incidente lá, passou o Boyer, e aí era o carro mais rápido com os melhores pneus. Foi questão de tempo para ele conseguir a vitória, que praticamente coloca ele no chase. Agora ele vai ter que ser regular, consistente, para conseguir ficar entre os 30 primeiros. E torcer também, né, para não acontecer para seis pilotos não vencerem, né? Senão vai complicar para ele, né? Outra coisa que eu quero destacar foi a atuação do Kurt Busch. Para mim, roubando o futebol essa expressão, né, foi o melhor em campo, né? Andou demais, mostra que é o melhor piloto da NASCAR hoje em Road Course, né? Para mim, acho que até melhor que o Dale Mendinger. O problema do Buchão aqui, muitas vezes nessas provas de Road Course você depende muito da estratégia e de sorte, né? O fato do Kyle Busch, por exemplo, talvez se não fosse a amarela do JJ, ele se tivesse um pouco mais atrás na pista, ele não teria entrado no pit, talvez ele não estaria naquela posição ali. Na prova em Road Course, e você depende muito, muito de talento e principalmente da sorte. Não adianta você ser o cara mais rápido e dar azar nas suas paradas, né? A gente viu isso ontem com o Jeff Gordon, né? Enfim, é isso mesmo, não tem muito o que colocar. Acho que o Guilherme tem outros pontos, né? Eu vou elogiar também a prova do Joe Logano, né, que nunca teve um carro bom e conseguiu se aproveitar das estratégias, das oportunidades para terminar bem, né? Deixa eu só Top conferir a 5 posição do hoje, Logano. Só... quinto colocado. Então, pela condição, né, acho que é um ponto que o Guilherme deve tocar mais para frente, né? Eu vi ele no grupo citando isso, né? Como que a Ford acabou caindo nas últimas semanas, né? Como que a Penske não é mais aquele time dominante, né? Daí entra naquele ponto que a gente falou no último programa, né, Léo? Às vezes eles não estão segurando, né? Estão segurando ali o melhor equipamento, estão testando algumas coisas novas, mas o Logano vem conseguindo alguns resultados no braço, do que no, mais no braço do que no equipamento. No mais é isso mesmo. Guilherme? Então, bem como tu citou, né? Vou começar com o meu destaque também pro Joe Logano, que salvou o dia da Ford, né? Se bem que o nosso excelentíssimo Sam Hornet também conseguiu um top 10, né? No final, na finaleira na Bacia das Almas ali Como já. que ele conseguiu aquilo lá? Ninguém entendeu Né? quando veio em décimo. Mas eu acho que deu. É, enfim. Porque ele largou bem para trás, né, nas últimas na última relargada. A gente A até temporada esperava. inteira, né? Ele larga atrás, né? A temporada inteira. Enfim, exatamente, ele tava disputando posição lá, 25º, 24º com a Danica Patrick, que do nada me surgiu o homem top 10 ali. Enfim, a questão da Ford realmente ela não veio preparada para essa corrida. Mas já é de praxe, né? A Chevy dominar os road course. É difícil a gente ver um Ford andar bem, né? Até em Watkins Glen a gente vai ver esse mesmo cenário, com certeza também. A Ford andando para trás. Talvez. Eu até esperava um pouco mais do Keselowski, talvez um top 15, um top 10. Mas também uma performance assim desastrosa, né? andando, batendo porta com o Hickenstehouse Jr. lá no top 20. Coisa horrorosa, mas tudo bem. Meu destaque também pro Dale Earnhardt Jr., que baita prova que ele fez. Olha, uma das primeiras provas que eu vejo ele correndo bem em road course, né? Eu acho que tirando o Casey Kane, que também acabou no dentro do top 10, mas durante a prova não se apresentou muito, em muitos momentos os três carros da Hendrick estavam andando, os três andando bem, né? O Jeff Gordon fez uma mudança no, acho que na suspensão também, acabou sendo punido, mas acabou andando bem depois dessa. Eu até achei estranho, né? Porque a gente percebeu que o setup, né, dos carros da Hendrick são bem diferentes, né? Os da garagem do JJ e do Dale Jr. com a do Case Kane do. Até muito, até na transmissão, o Sérgio Lago até citou isso, né? E que talvez pudesse ter sido um pouco da queda dos últimos anos do Jeff Gordon. A separação do 48 do 24. Mas eu deixo isso pro nosso Léo comentar um pouco mais, ele que conhece essa parada aí. Um destaque também pro Pomenar, que também acabou bem dentro do top 15, né? Uma prova boa do Tony Stewart também. Mas eu queria falar do Buchão, que baita. Olha aqui, ele para mim era o carro vencedor da tarde, com certeza ele seria o vencedor se não tivesse assim. Não vou dizer errado na estratégia, mas os outros ter acertado mais que ele, né? Então. E eu acho até que também o 47 deu um pouco de azar, né? Com a bomba de combustível, que tiveram que trocar no meio da prova. Ele, eu acho que estava poupando, né? Parecia que o Buchão estava dominando ele, mas eu acho que ele estava poupando o carro pro final. Seria um fator, talvez, tivesse chegado, mas infelizmente a gente não viu e vamos ter que esperar. E a única chance dele vai ser o Watkins Glen, né? E o meu destaque final, o Kyle Busch, né? Que baita prova, andou sempre bem ali no top 10. Se aproveitou, sim, do final, né? Não sei. Talvez se o Clint Boyer tivesse largado por dentro, talvez ele poderia ter ganhado, mas o Kyle Busch acabou, né, se beneficiando da posição de largada e conseguiu se aproveitar melhor, né, desse posicionamento para chegar pegar a liderança. Foi conforme o Hélio falou, foi bacana ver o pessoal cair do cavalo, né? Principalmente aquele Rodrigo Matar, né, que passou a tarde elogiando o Chuck Knaus e depois do pulo gato do resto do pessoal foi incrível, né, que o homem não falou mais nada até o final, né, da prova. Eu acho que seria isso, né? Léo? Bom, Rapidão, Leonardo, claro, era para falar. rapidão. Então, um ponto para vocês dois, eu acho o seguinte, eu acho que o Green Board, de certa maneira, acabou dando a vitória pro Kyle Busch, porque, e o Kyle Busch, acho que ontem ele teve, porque se você for analisar, ele não tinha o carro dominante do dia, ele tinha o quarto, quinto melhor carro ali, né? O Board tinha o carro mais rápido que ele, o próprio Jimmy Johnson tinha um equipamento melhor que o dele. Então eu acho que o problema do Kyle Busch, né, depois de relargado, quando ele tá com o pneu novo, as primeiras 5, 6 voltas dele é ótimo. Só que depois você sempre vê ele perdendo rendimento. Eu acho que ele não é um cara que consegue, como o Keselowski, por exemplo, conservar bem os pneus para o meio final do stint, né? Isso é uma coisa tradicional dele, mas ontem, eu acho que se tivesse mais uma volta ali, o chão ia passar por cima. Enfim, eu acho que tipo aquela disputa que algumas fechadas que o Bohr deu no buchão ali, eu acho que foi determinante para a vitória do Kyle Busch. E fora esses pontos que eu falei também, que ele entrou nos pits na hora certa, deu a sorte do Kense de ter meio que fechado o Bohr e os dois terem se estranhado ali. Se vocês forem ver o VT lá, ele não relargou tão bem assim, né? A decisão da prova praticamente foi aquele contato do Bohr com o Kense, onde o Busch enfiou o carro por dentro ali e ganhou a posição de pista. Leonardo? Olha, bem interessante que você comentou aí. Eu vejo que a vitória do Kyle Busch foi mais no braço, foi mais no. A clara vantagem dos pneus ali fez toda a diferença, né? Mas foi uma vitória no braço aí, porque realmente ele não tinha o carro mais rápido do dia, né? Quem teve o carro mais rápido do dia era o Kurt Busch, era o Jimmy Johnson. Eles tinham o melhor carro no dia. E o Kyle Busch seria um carro de top team aí, em condições normais, tudo normais, normais mesmo. O Kyle Busch seria aí top team ou top 15 aí nessa corrida aí. Voltar um pouquinho lá atrás, ele é o que você estava comentando aí, sobre o oh, caralho. Daqui a pouco eu vou lembrar o ponto que eu queria chegar aí eu comento de novo. Mas só seguindo aqui, os meninos, dá aqui o resultado final da corrida aqui, né? O Kyle Busch foi o vencedor, o Kurt Busch foi o segundo, né? Os irmãos Busch aí. Dominando aí. O Clint Bowyer terceiro, o Kevin Harvick quarto, jogando o quinto, fechando o top team. Jimmy Johnson, Dale Earnhardt, Casey Kane, Ryan Newman, Sam Hornet Jr. fechando o top team aí, né? Jamie McMurray, Tony Stewart, Paul Menard, Cameron Larson, Gordon, Dillon, Hayley Keselowski e Rick Stenhouse Jr. fechando o top 20 aí lá em Sonoma. Eu queria lembrar, né? Eu lembrei, né? Só para relembrar aqui, por exemplo, todo mundo falou, sempre fala do Chad Knaus aí, mas o Knaus também erra, né? Porque o Chad Knaus, ele deu a vitória pro Jimmy Johnson, mas tirou a vitória aí do Jimmy Johnson, foi porque foi uma entrada nos, digamos, uma entrada não, né? Ele não entrou nos pits aí de forma errada para mim, né? Leonardo. Deveria ter entrado junto com todo mundo. E a história seria até outra, seria diferente. Pode falar, Leão. Do Knaus, é dois pontos. Ele teria combustível para o final, no caso de uma prorrogação, que era bem iminente ali, porque eu não sei nem como a gente não teve outras amarelas ali. Acho que até o McDowell, eu acho que um outro piloto ficaram até se arrastando na pista. A Danica Patrick, né? Teve dois momentos que quase deu amarela, mas enfim. E outro ponto é o seguinte. Ele também está numa situação muito complicada assim, sabe por quê? Os outros caras têm pneus melhores que ele, e também, imagina se ele entra ali e ninguém vai, e todo mundo fica na pista. Se entra, tipo, os dois primeiros, entra ele e o quinto colocado, e fica todo mundo na pista. Tava na mesma, né? Isso aí é uma das coisas que é sensacional na NASCAR, porque a lógica da prova, essa questão de dois pneus, quatro pneus. Na Para NASCAR você não precisa combustível. dessas bobagens de pneu macio, pneu. Enfim, tem essas nuances aí que acabam fazendo o imbatível virar falível, né, Leonardo? É isso aí, Elião. É isso aí mesmo. Vamos repassar aqui, né, os números da corrida aqui. A corrida teve duração de 2 horas e 55 minutos. Lembramos que tivemos uma bandeira vermelha, né, que teve uma duração de cerca de 50 minutos arredondando tudo aí no total aí. Foi uma parada da corrida. Tivemos também a pole foi do. Só para fazer uma ressalva aqui, né? A pole foi do. Kyle. Perdão. A pole foi do. Foi, AJ é, a Mendiga. pole foi do AJ Mendiga. Mas o Kyle Larson no round 1, né, do Qualify, que foram lá em Sonoma, em Watkins Glen, separa assim dois grupos, né? Então no primeiro round aí, o Kyle Larson quebrou o recorde da pista, né? Virando aí 96.315 milhas aí. Então, de média, quebrando o recorde da Leonardo. pista aí, o Kyle Larson. Então, o Kyle Larson andou super bem, mostrou que realmente ele tem a mão boa em road course. Eu fiquei impressionado até com o performance dele durante a corrida. Só acho que devido a um pouquinho à falta de experiência dele, né, em finalizar um road course, ele acabou caindo um pouco na classificação, mas não vejo isso como um problema para ele no futuro. Acho que ele andou muito forte, ele andou praticamente metade da corrida dentro do top 5 e batendo porta com um nego grande que estava ali na frente. Então, gostei da prova do guri. Foi bem boa, Léo. Lembrando que ano passado ele também se qualificou ali na frente, né? Acho que não lembro a posição certa, mas foi para o round final. E também em Watkins Glen no ano passado, né, ele foi em terceiro, quarto lugar lá. Eu acho que ele é até um dos pilotos a se ficar de olho em Watkins Glen. E sobre o Qualifier, Léo, é bom lembrar que eu não lembro se era o Denny Hamlin, mas estava o Larson, estava o Martin Truex e mais um piloto. Eles estavam em volta rápida. Eu até acredito que ou o Truex ou o Larson iriam fazer a pole, só que quando eles estavam para finalizar, o Kyle Busch rodou naquela curva que o DJ ele bateu e acabou tendo bandeira vermelha. E aí, quando eles foram tentar outra saída, eles já estavam com os pneus gastos e não conseguiram fazer o tempo para ser pole, né? Por isso que eu coloco se atendo, né? Porque a pole foi o Almendinger, só que não fosse esse problema com o Kyle Busch no final da volta, aí provavelmente ou o Truex ou o Larson teria sido pole. Eles estavam vindo bem rápido, com parciais mais rápidos que o Dinger teve quando conquistou a pole. Só para lembrar isso aí, né? Que o qualifying foi no sábado, né? Diferente do dia que normalmente é, que é na sexta, sempre no final da É, o tarde, né, qualify foi no sábado. Depois do qualify acontece sempre a corrida da KN West. Oh, Léo? Quem ganhou o ídolo do Pedro Mugardi, o é o David Mayhew, né? Dismir. Prova que o Austin Dillon e o Trevor Penning participaram Eles dessa prova aí. participaram. E só pra falar aqui, Léo, o ano passado o Kyle Larson largou em terceiro colocado e quem ficou com a pole foi o Jamie McMurray. Guilherme, você tinha chamado aí, Guilherme? Isso mesmo. Não apareceu muito o McMurray, Não, né? ele... O No McMurray, comecinho ele. até que ele andou bem lá, tava bem ainda, mas depois ele despencou. Ele chegou. Ele Mas teve uma um coisa que problema no eu pneu, queria. né? Ele teve um problema no pneu e não conseguiu mais recuperar, Ele né? teve um problema de pneu logo McMurray? no começo, mas depois ele até chegou a andar no top 5 ali. Mas depois do final da corrida ele É, mas despencou. daí era devido a. É, mas daí era por causa da estratégia, né? Todo mundo parou, ele ficou mais 15, 20 voltas ali. Mas não, não, mas ele até fechou bem, ele quase pingou, pincelou um top 10. A Não, ele Ganassi vai bem, sempre. né? A Ganassi tem muita informação nos hot cars. Então ela vai bem nesse tipo de circuito, né? Mas Sim, o. Oi, Léo. desculpa, pode terminar. É, eu acho que. Não, mas é só pra finalizar, eu acho que a Ganassi anda bem nesses hot cars devido ao tempo que o nosso queridíssimo Montoya ficou lá. O gap de informações que eles têm lá são muito bons. Mas eu fiquei, olha, eu acho que o. Acho que o Léo até vai concordar comigo. Que acho que o nosso Kyle Larson voltou a andar bem. Acho que agora, daqui pra frente, até o final, acho que a gente pode esperar alguma coisa a mais dele, assim. Vamos ficar de olho. Ele estava andando bem, Guilherme. É, o que aconteceu com o Larson nesse fim de semana e no outro é o que ocorreu na primeira parte do campeonato. Se você for pegar o rafting dele, o nível de pilotagem, né, aquela porcentagem lá, por exemplo, o cara é perfeito em 150, né, são índices bons. O problema dele é o seguinte, que ele consegue andar ali entre os 10 primeiros, ali de décimo, 12º ali, só que aí no final da prova, ou por estratégia, ou por perdeu o acerto do carro, ele acaba indo para trás. Só que você nunca viu ele com desempenho tipo do Trevor Bayne, por exemplo, andando ali top 25, 28. Eu acho que a mudança de regulamento, mas também não sei se tem muita coisa a ver, porque o McMurray, eu já converso isso com o Léo aqui, que o McMurray nunca foi conhecido como um piloto consistente, assim, né? Ele ia lá, ganhava uma corrida aqui, outra ali, assustava o pessoal, mas nunca. E o McMurray talvez seja o melhor piloto sem vitória do ano, né? Tá em sexto, sétimo, né, Léo? Eu acho que foi meio que problema de você meio que se perder no final das provas, mas ele sempre continua andando bem. O problema do Larson que eu vejo se você for olhar, por exemplo, acho que ele tem 41 pontos para o Almirola, que é o primeiro que entra por pontos. Só que, digamos, tem três pilotos nesse raio, até 60 pontos, que ele pode alcançar para se classificar por pontuação. Porque você for contar com vitória, é um negócio muito complicado. A gente sabe muito bem disso. Vê o desespero que foi pro Truex vencer uma corrida. O Kyle Busch, talvez essa tenha sido a única chance que pode ter aparecido para ele vencer uma prova, né? Você contar com vitória para se classificar é muito complicado, por isso que eu acho que ele tem que tentar ser o mais consistente possível, né? Claro, se aparecer uma oportunidade, como foi em Michigan, né? De tentar uma estratégia por chuva, beleza, né? Mas enfim. É isso aí, Léo. É, meus amigos, isso mesmo. É, cadê? Achei, separei aqui. Números do Kyle do Kyle Larson, né, até um dado momento agora. Ele vem de dois top 15, perdão, e pouco, né? Ele foi 15º e Michigan foi 16º, né? E terminou agora, mas Dover ele foi terceiro. Dover ele foi terceiro. Olha, vi errado aqui, perdão. Dover foi terceiro, largou em terceiro, chegou em terceiro. Pouco, ele foi top team, terminou em oitavo. Michigan foi 17º e agora em 15º agora o nosso amigo Kyle Larson aí. Vamos pesquisar o melhor resultado dele aqui, que foi esse final de semana em Dover aí, o terceiro colocação. E depois temos apenas um sétimo colocado em Bristol com o melhor resultado do Kyle Larson. Digamos que as coisas estão engrenando para ele ainda nesse ano aí. Entramos agora na reta final aí do campeonato, né? Vamos para as 10 últimas provas até o Chase. E vamos ver o que vai acontecer aí pro Kyle Larson aí. Desejamos já, desde já, boa sorte a ele aí. Por pontos até agora ele não aparece aqui no Chase Grid, né? E ele é um, só para falar aqui, o Jamie McMurray, ele é o piloto, agora ele se tornou o piloto que soma mais pontos, né, entre os que não venceram. Ele tem 497 pontos contra 483 do Casey Kane, né? Então o Jamie McMurray tá, digamos que, muito bem aí para ida para o Chase aí, caso mais pilotos não vençam, né? Eu torço que vença, sim, porque tem uns 18 vencedores aí, mas nem sei se isso é possível. Mas é interessante aí o Jim McMurray como está fazendo um grande trabalho também, né? Vamos. Oi. Léo, detalhe, né? Detalhe que se tiver 18 vencedores, a situação do buchinho complica desesperadamente, né? Que se for ver, o problema do Carl Larson, né? Se tu pegar e puxar a tabela ali, nas últimas semanas, ele faz boas provas, concordo contigo, acho que o rating dele é bem alto. Só que, por exemplo, vamos pegar, ele acaba atrás de quem ele não poderia acabar. Paul Menard, Ryan Newman, Almirola, os caras que ele está concorrendo ali para entrar no via ponto, pontuação, acabam na frente dele. Então ele não consegue salvar a pontuação. Então, Sim, mas em relação a isso, eu não tenho o dado certo, mas quando eu voltei a gravar, ele tinha 80 ou 90 pontos atrás desses caras, já tá a 40, só que como eu falei, e tem outra coisa. Uma coisa fundamental na NASCAR para quem quer entrar pelos pontos, terminar no top 15, terminar no top 12. Eu não lembro se ele tem DNF aqui, mas para mim, para ele conseguir se classificar por pontos, pelo menos, a prova de Daytona agora é fundamental, porque tradicionalmente não é um lugar onde ele vai bem, né? Onde ele bate, né? E com alguma sorte, ele pode sair de Daytona a 10, 15 pontos do Chase Grid, né, Léo? E como você falou, eu acho que o que complica para ele, eu acho que ele tem total condição de entrar por pontos, só que o problema é essa questão dos vencedores ô diferentes, né? Elião, eu não sei se você vai lembrar, mas Leonardo? você lembra que ele não correu no final de semana lá em Martinsville? Vocês lembram disso? Que ele passou mal no sábado à tarde? Então ele Martinsville, tá, tipo, isso todo mesmo. mundo tá com 15 Isso corridas, mesmo. ele ainda tá com. Que Oi? correu o Reagan Smith, né, no carro dele, né? É, o Reagan Smith correu no O lugar Reagan dele. Smith correu no Todo carro mundo tá dele, com né? 16 corridas e ele ainda tá com 15, né? Então ele tá uma corrida atrasada aí. Talvez por isso os pontos dele estão bem atrás aí, né? Da linha do Chase ali. Não, também não tão atrás ali, né? É, uma 40 corrida. pontos, uma É, corrida, 41 pontos. basicamente uma corrida, Leão. Digamos, tem três pilotos ali. Tem o Jeff Gordon, acho que com 462, né? Aí eu acho que uns 10 pontos a menos. Eu acho que o Jeff Gordon tá com 462 e o Almirola tá com 441, né? É uma faixa de quatro pilotos aí. Eu acho que essa faixa de 60 pontos é a média para ele tentar, porque é muito possivelmente quatro, a gente não vai ter quatro novos vencedores, mas dois com certeza, né, Léo? Por isso que eu acho que Porque ele tem que ver essa média. se a gente olhar o site da NASCAR, tá, o buchinho parece como 11º colocado, Só que tá errado. Ele não entraria hoje no Chase, né? Porque ele não tá dentro do top 30. Então, mas se no, hipoteticamente ele entrar, aí vão ser e ninguém mais vencer, então ele tá correndo atrás do Ryan Newman, né? O Ryan Newman é o ponto de corte para ele, né? Então ele tem que perseguir essa pontuação. Mas eu acho assim, ó, que nem tu falou, né? Se ele começar a acabar dentro do top 10, pescar algum top 5, acho que vai ser inevitável, porque nessas últimas corridas eu acho que o Almirola, Pomenar, entendeu? O Ryan Newman eu acho que se salva, mas esses dois aí não vão ter gás, né, pra subir, né? O problema é que nem o Leonardo falou, se daqui a pouco dá uma reviravolta, Jeff Gordon ganha uma prova, o Case Keene, que tem total condição de ganhar uma prova, também ganha. Por exemplo, semana que vem, digamos que o McMurray ganhe, né, que é uma prova onde o McMurray anda forte na frente, né? Daqui a pouco o Ryan Newman sai da seca, ganha uma, começa a complicar a situação, né? Não, mas é isso mesmo, isso mesmo. Vamos ver o que vai acontecer em Daytona, que para ele entrar por pontos, a prova fatal. Se ele tiver um DNF, aí é só vitória. É Agora, se ele conseguir. uma prova que o Meus Bushnell vai mandar lá amigos. atrás a corrida inteira. Meus E amigos, vocês na falaram do Ryan Newman. Vocês Oi. relembram qual foi a última vitória do Ryan Newman? Estamos falando do vice-campeão do ano passado, hein? Eu imagino que tenha sido aquela em Indianápolis, Foi, né, então. Léo? Não Sim, acho que foi? foi em Indianápolis. Com o Não, carro foi da o carro dos Outback, né? Smurfs, você lembra? Não, ou da Quick Lowes. Que tá patrocinando com o patrocínio dos Smurfs, que ele fez pole e vitória. Foi aqui. Hã? Não, Não, Indianápolis. onde, Léo? Oakland? Foi em Oakland? Indianápolis. Então, Onde esse ele aí, correu com o carro dos Indianápolis. Smurfs, que ele fez pole e vitória. Foi a última vitória em 2013. É. Leonardo, isso aí foi. Isso aí foi até na Foi. semana que eu acho que tinha anunciado que ele não ia ficar na equipe, Foi né? Foi uma aquela coisa semana que assim. ele foi anunciado que ele Coisa não ia assim. mais correr na equipe lá. Porque foi em agosto. Foi quando o negócio começou a feder pro lado dele. Foi no último final de semana de julho. Não, quase a mesma. Um mês. Vai fazer dois. Daqui 4 semanas faz 2 anos que isso é a última vitória dele aí. E ele tá no zero aí, o nosso amigo Ryan Newman. E é o vice-campeão da temporada. Para nós vermos aí como que regularidade é tudo na NASCAR hoje em dia. Bom, vamos. Andou super bem ontem. E que andou muito bem ontem, né? Andou muito bem ontem, né? Que o Andou. Ryan Newman também, que me pareça, não é nenhum especialista assim também em road course, não, piloto conhecido por passar todo mundo em road course, né? Que eu me Não é do lembro. melhor, não. Mas enfim. Quem foi, Laika? A Laika tá aqui, viu? Ainda não latiu, mas ela tá aqui no meu colo. Então, só continuando aqui, né? Vamos falar das bandeiras amarelas. Total de bandeiras amarelas foram 5, né? Para 21 voltas, eu acho uma eternidade. Bandeira amarela em Sonoma. Watkins Glen até que é mais rapidinho, mas em Sonoma eu acho uma eternidade. E mais eternidade ainda é em Old American, lá no. Onde acontece lá a outra corrida lá. Tem um outro nome também que sem ser Road America. Eu esqueci, rapaz. Ah, eu esqueci o nome de lá de Road America. Tem outro nome lá que é na Indy lá, que todo mundo falava lá. É, Elkhart Lake. Isso mesmo. É o Cart Lake. É o Cart Lá Lake, né? também é uma eternidade No também, SBT aquelas falavam o Cart bandeiras Lake. amarelas lá. Cada volta lá eu vou te falar, viu? Nossa, dá vontade de morrer. Então, foram 5 bandeiras amarelas. Vamos lá. Primeira bandeira amarela, o carro 38 se estabanou todo, bateu sozinho ali na curva 10, na boca do pit ali, né? O David Gallo. Tivemos nossa primeira bandeira amarela. Depois tivemos também algumas voltas depois aí, né? Poucas voltas depois. Onde tivemos quase um trio wide aí. O Matt Truex Jr. ficou lado a lado com o David Reagan. E o Cal Erdos também ficou ali no sanduíche ali. E o Mark Trucks Jr. acabou sendo mandado pro muro. Aí onde tivemos a primeira, não, onde tivemos a bandeira vermelha, né? Ficou corrida interrompida aí por cerca de 40 minutos, mais ou menos. 40, 50 minutos. Tivemos a bandeira vermelha. É, depois arrumaram o muro lá e o pau voltou a moer. O bicho pegou. E o JJ ele também deu um porradão na curva 10 também. Né? Mais um incidente aí. Aí veio um momento interessante, um momento interessante aí na volta 80, aonde que o Cal Ergas e o David Reagan acabou se tocando e o David Reagan foi direto pro muro, né, realmente finalizando a corrida dele aí. E sobrou também pro Cal Ergas também. Os dois aí ficaram sem ação nenhuma aí. Então o David Reagan, vamos dizer assim, o que se faz é o que se paga, e ele foi pro muro também. E a última bandeira amarela foi aquele momento bizarro onde o Casey Mears perdeu a sua roda traseira esquerda. Essas foram as bandeiras amarelas, né? E lembrando também que a bandeira amarela do Casey Mears foi onde que tivemos a grande mudança aí, o grande momento da corrida, onde que Jimmy Johnson ficou na pista. É, se não me falha a memória, foi o Jimmy Johnson, o Casey Kane, o Matt Kenseth e mais um que ficou na pista que eu não vou lembrar quem que era. O resto, pessoal, todo mundo ali parou nos pits aí. Os que estavam na volta do líder e pararam e surpreenderam os quatro que não havia parado aí. É, sobre as bandeiras amarelas, alguém quer fazer algum comentário? Elião, Guilherme? Então, o acidente do Guyland não vi, o do Trucks ali, depois eu vi o David Ragman falando que a culpa não foi dele, foi o Trucks que desceu, né? Só não ficou muito feliz com o David Ragman, até pelo clamor que o Martin Trucks vem causando nas últimas semanas, né? Virou o queridinho de todo mundo, né? Eu estava comentando com o Leonardo aqui sempre, Guilherme, se o Pedro não tivesse TV a cabo lá na fazenda do Dirimib e voltasse para o a cidade dele, tipo, em maio, de fevereiro a maio, sem contato com o mundo, e ver se o Trucks com essa moral aí, ele ficaria com várias interrogações do que teria acontecido, né? Mas, enfim. Daí, o contato com o Cal Edwards, o Edwards até bem humorado na hora da entrevista, né? Falando que ele tinha sorte de ter as ferramentas da Stanley, né? Para consertar o carro dele, para você ver como que o cara é rato nessas coisas de entrevista ao vivo, né? De sair dando risada depois do negócio daquele aconteceu. Uma coisa que me inculcou ali, né? Aquele muro ali, ele é feito para aquilo, né? É normal ele tipo meio que se esticar, né? Ir para trás, né? É, não. É, ele é feito Na para hora daquele empurrar, para contato com o muro correr foi meio mesmo. para trás, É, mas tanto é que não é um é muro para dar pancada seca ali. Será que também o carro também não é igual no oval, que eles estão muito rápido ali. Eles já são já estrategicamente para andar mesmo, para não ter problema de o cara dar um muro numa pancada seca, né? Então, mesmo ele batendo ali, o muro consegue afastar, né? O muro afasta onde vai segurando mais o carro, não sendo uma pancada seca direta no muro. É, mas destruiu bonito aqueles dois Toyota Camry lá. Aí a penúltima amarela, né? O JJ Ailey ali, né? Bateu ali na saída daquela curva. E no final o Casey Mears com aquela cena que pouca gente viu na vida da suspensão saindo inteira ali, né? Que foi a decisão da prova ali para mim. Sonoma melhorou muito nessa questão de segurança, assim, mas tem algumas coisinhas ali que eu acho que poderia ter uma proteção maior, né, Léo? Acho que os muros ali são um pouco baixos ali. Acho que aquela curva antes da entrada do box, onde ele bateu, onde o Bush rodou, né? O cara, tipo, digamos que eu nunca joguei simulador assim, mas me parece que é uma curva meio cega, né, o Guilherme? E ainda mais como ali é areia, né? O cara passa ali, sobra aquela névoa de areia lá, ele não vê nada, ali eu acho que pode até ocorrer algum acidente grave ali. Seria legal se asfaltasse ali, né? Para não ter esse problema, né? Guilherme? Pois é, eu acho que essa questão de segurança sonoma já há algum tempo, né? Eu acho que vem sendo percebida, né? Até porque não é muro, né, Léo? Ali é tudo, Hélio, é tudo placa de concreto aquilo, né? Aquilo é tudo móvel, né? Elas só tão pesa um pouquinho no chão, bem de leve ali, para ficar firmezinho. Tanto que se você vê o acidente ali do David Reagan e do Cal Edwards, você vai ver que se movimenta bastante aquelas placas ali, né? até para fazer com que o carro não bata e capote, né, pro outro lado, né? Senão fica mais feio o acidente. E eu acho que só aqueles pneuzinhos ali não dá muito conta, né? Porque se ver o acidente do Gillan do Truex, bah, machucou bastante o carro, né? Sim, apesar que amortece bastante, mas machucou bastante o carro, né? Então, mas tem que ver, né? O que a NASCAR tá sempre de olho nisso, né? Não dá pra. Mas como é um circuito tradicional, né? Então, daqui a pouco eles acabam preferindo não mexer muito nessas tradições e ver o que que vai dar, né? Eu vejo que por ser uma pista um pouco mais lenta, não tem a necessidade de ter um softwall, né? Ter assim muito que se preocupar, né? Só ali naquela curva 10 ali que teve momentos mais umas batidas mais fortes ali, que poderiam ali quem sabe talvez colocar uma proteção diferente ali, mas é uma pista que não temos grande velocidade ali, que é um pouco mais lenta, então não temos que muito se preocupar, não. É, se Deus quiser, não vai acontecer nada. Oi, Leão. Leonardo, tem uma prova da Truck Series de 95 lá, quem puder assistir, acompanhe. Tem uma cena até engraçada, acho que é da curva 8 ou 9, eu não sei direito qual curva que é. Eu acho que tipo, é naquele curvão antes ali da curva 10 que você citou. Tem um truck que passou reto ali, tudo bem que era outro autódromo praticamente. Ele foi parar lá no estacionamento. Ele meio que rampou assim, tipo, ele bateu nos pneus e rampou assim o muro, foi parar lá dentro. Até bizarro ver isso aí. E tem aquela clássica, era aquele. Que piloto que era, Léo? Passou até na transmissão da Fox lá. Era aquele carro número 9 e um outro lá. Na primeira curva, né? Que os dois passam reto ali. E um capota e outro da backflip lá. Quem que bateu naquele ano? Foi também 90 e pouco, né? Peraí que eu Você sabe qual acidente que é, né, Léo? tô A tentando batida lembrar. famosa, isso ou não? Quem que era ali? Era o Não Lake sei se era o Speed? Lake Speed. Era o Lake Speed? Sei, sei, sei. Você sabe qual batida que é, né? Eu não sei se era o Ron Hornaday também, eu não tenho certeza, mas eu lembro que foi até um dos assist... um dos carros foi parar do lado de um trailer lá, até os caras, um Waller, né? O Isso cara aí. assistindo a corrida Eu lá e vou o carro tentar vai parar lembrar. do Vou lado lembrar dele lá. aqui e eu já falo já. Bom, corrida interessante, né, senhores? Corrida muito boa, muito interessante aí. Para mim aí de 0 a 10, vou dar 7,5 para a corrida, né? Mas mesmo assim foi uma corrida interessante. Como sempre, as corridas em road course são abertas, né? Não temos um vencedor específico. Né? Não temos garantido, não, esse cara vai ganhar. Tivemos também, né, infelizmente, o Adrian Mendiga teve um grande azar, problemas de combustível, falta de pressão de combustível na bomba, teve que parar para trocar a bomba de combustível, né? Então, realmente foi um problemaço aí para o Adrian Mendiga aí, tirando sua qualquer possibilidade dele de vencer a corrida, uma pena mesmo. Mas tem o Watkins Glen, que o ano passado ele deu um show, né? Quem sabe lá em Watkins Glen dê tudo certo pro Adrian Mendiga aí, porque em Sonoma, mais um ano que dá tudo errado para ele. Vamos passar pro campeonato aqui, menino? Ou alguém quer fazer mais alguma colocação aí? Só um detalhe, né, Leonardo, que ao longo dos anos, né, acho que vocês dois principalmente, né, que não são muito fãs assim do Road Course, eu acho que é um salzinho, né, nesse campeonato onde só a gente só vê, né, os ovais, é um salzinho diferenciado, né. Também não sou grande fã, assim, né, acho que por alguns anos, mais antigamente do que recente, né, a gente via os estrangeiros, que nem Especialista. eles falavam, os famosos Boris Said da vida, os especialistas, vinham só para correr e dominavam, né, tirando o Jeff Gordon, uma que outra vez, outro piloto que pudesse ganhar, a gente já mais ou menos imaginava. Hoje nem se dá tanta bola, né? Hoje a gente sabe que os pilotos estão num nível bem acima do que de 10 anos atrás, né? Tanto que a gente vê um Kyle Busch aí, que é especialista em oval, mas É praticamente sempre dominando em Watkins Glen, andando na frente agora em Sonoma, apesar de não ter tido o carro dominante, mas teve a chance e a sorte de estar no lugar certo, na hora certa e aproveitar. É o que ele sabe fazer, ele sabe finalizar a corrida como ninguém, né? Então a gente pode perceber que os pilotos estão melhores, né? E talvez por isso a gente não tenha visto tantas amarelas como antigamente. Né? Esses alvoroços que dá nas relargadas, entendeu? Os pilotos estão mais conscientes. Talvez isso seja um pouco pelo formato do novo Chase, que então, daqui a pouco um vencedor que é mais um pouco mais apimentado, como um Brad Keselowski, que gosta de relargar com a faca nos dentes, né? Um JJ que não, já está bem ali, um Matt Kenseth também sem muita vontade de estar tá correndo, entendeu? Já estão tudo garantido. Então, talvez esse regulamento tenha mudado um pouco, né, o ímpeto dos pilotos, mas é uma corrida. Eu acho que foi uma corrida morna, no, concluindo assim, né, não foi uma corrida espetacular, né, como a gente via nos anos anteriores e tal. Mas vamos ver o que nos espera o Watkins Glen, né? Buchinho anda bem lá, Jeff Gordon tem grandes chances de vencer pela primeira vez no ano lá, né? É uma corrida que ele domina. Então, vamos aguardar, né? Acho que seria isso o meu destaque final. Duas coisinhas, né? Um cara que a gente esqueceu de falar aí, vocês vão também meter a mão na cara e falar, pô, por que que eu não falei nele? O Tony Stewart, né? Que mostrou que ele, não, pelo menos em Road Tá Course, né? Ele gordo, né? pode Mostrou que aparecer tá como gordo pistoleiro, aqui. porque andou É, demais, mas né? eu falei no Andou demais. início. Ele falou. O carro tá com É, asa. eu comentei no Então, início. enfim. Mas enfim, beleza, eu meti a minha mão, que eu não falei dele. Mas o Smoke foi muito bem. Ele até no Com o momento Caleb, não ele foi? ofereceu um jogo duríssimo. Não Não, lembro foi se com o era pro Power. Isso Team mesmo, Pit Power. Power. Foi, ele. Não, Então, ele ele foi muito trancou o agressivo, Dale muito. Earnhardt. Foi o Trancou o Júnior, né? Dale Foi o Earnhardt. Júnior. Isso Isso, mesmo. e daí chegou o Para Harvick quem e não puxou lembra, os né? dois. O Smoke, além das vitórias que ele conseguiu em Sonoma, ele protagonizou um dos momentos mais engraçados que eu vi na NASCAR até hoje. Aquela vez com o Brian Vickers, né? Em 2011, né? Que ele deu o payback no. Ele bateu no Cacetou ele, Brian tô Vickers, amarelo né? mesmo. E aí depois o Vickers Mandou voltou ele na passar pista os e pneus ali na jogou curva ele lá 11. no. Em cima no. E ele ficou pendurado. Ele se deu mal aquele dia. E outra coisa que eu quero lembrar, o Guilherme citou aí o fato do ter pouco pistoleiro, né? Tudo bem que nos últimos anos a gente tinha menos pilotos vindo de fora, né? Só o Boris Sedge, eu acho, dessa vez, o Justin Marks, né? Que também nem sei se pode ser considerado um Gold Ringer, né? Que é um piloto não é tão bom assim em circuito misto, mas. É que na semana passada, nessa semana, né, eu não sei se nos outros anos também foi assim, mas às 6 horas de Watkins Glen da Tudor United Sports Car Series, que é a série de endurance americana, onde vários desses pilotos que poderiam, ou aparecem na NASCAR de vez em quando, principalmente em road course, estavam correndo em Watkins Glen, e aquela BDL World Challenge, né, para quem não conhece, é o PWC, que é um campeonato. Talvez seja o campeonato de turismo, assim, de endurance mais forte, assim, que tem nos Estados Unidos, que etapa em Road America. E isso aí pode ter sido um fator, né, para vários desses pilotos não aparecerem, né, na Sprint Cup, né, Léo? É bom ressaltar isso, né? Só uma coisinha. Vocês não acham que o evento de Sonoma poderia ter a Truck Series ali? Se bem que eu acho que a Truck não faz nenhuma etapa ali pro lado da Califórnia, né, Léo? Por questão de custo, né? Eu acho que o mais longe que eles vão é Phoenix, né? Não, eles não vão passar de Ali perto, no não, viu? Arizona. Mas na Califórnia eles Passa não um vão pouquinho mais, longe né? dali. Então, eu acho que seria interessante levar a Truck Não, Series lá, que eu acho que fez. a Truck correu lá até, A eu Truck acho que fez no final dos anos 90 lá. quatro corridas lá. Foi Mas seria 95, 6, interessante 7, ter eles 8. na sexta-feira. Foi 98. Sim, seria Cabia? interessante. Ô, senhores. Cabia Não. mesmo. E tem espaço no Só para calendário, levantar né? aqui Só que eu uma acho só o informação custo, né? aqui, né? Aquele acidente onde que os dois carros foram parar lá na, sei lá na onde, lá na puta que pariu. Tire as crianças da sala, que eu falei palavrão agora. Lá no, lá longe lá, Foi o 94, no, foi no post que você fez lá da vitória do Anne Irvine, né, essa semana aí. Foi em 1994 aí, onde que o John Kirby no carro 9 e 98 com o Derek Cup no carro 98 aí. Eles acabaram se estapelando, se batendo aí todo aí, né? Arrancaram uma orelha do outro aí e foram para não, o Alambrado aí. Pra lá do Alambrado, né? Eles capotaram mesmo. Nem te... Sim. Então, Leonardo, é esse ponto. Até engraçado, eu ia fazer um post do memória nessa, né, semana, só que por motivos de tempo, né, e de ficar enrolando aqui, eu acabei não fazendo, mas eu acompanhei a prova de 2002, Léo. 2002, 2003, a última vitória do Rick Craven. Eu ia fazer o post até, só que acabou não dando tempo. Eu vi a prova inteira, né? E que foi uma situação engraçada, eu acho que é bom a gente relembrar aqui que essa questão de surpresas que a gente tem na NASCAR, o piloto que ia vencer a prova faltando duas voltas no final foi aquele que até processou a NASCAR pelo problema de gás lá, o Jerry Nardel, como que chamava mesmo, como se pronunciava, ele corria na Hendrick, em uma corrida em Atlanta, correu naquele 01 lá da Junior, lá, até eu acho, ele corria pela equipe da RPM, né? Ele liderava até faltar duas voltas pro final, até estourou o motor. Aí quem ganhou foi o Rick Hudd, né? Acho que foi até a última Sei. vitória do carro 28 da Yates, né? Sabe qual prova é essa, né, Léo? Então, eu ia fazer esse post por Vamos memória, ser só que sincero, devido né? à Vamos preguiça eu ser acabei não sincero. fazendo. Mas é uma prova que eu acho que. Hã? É, preguiça mesmo. Mas quem tiver aí, quiser ver uma prova antiga com os carros antigos, a NASCAR, ali, o Jeff Gordon no auge, o Tony Stewart, que hoje o pessoal diz que ele tá acabado, e vê o Smoke no seu auge também. Assista lá, o Buchão já detonando em road course. Assista lá, essa prova de 2012, 2003, né, Léo? 2003. A última vitória do 28 da Yates, que era uma equipe muito forte, que eu acho que até vale um poste daqui a um tempo, né? Teve Dave Allison, né? Teve o Wayne Irvine, né? Que eu citei no primeiro bloco É, aí. meus amigos. Bom, vocês Enfim. tocaram no assunto dos Leonardo? especialistas aí, né? Só para falar, esse ano aí, para mim, o único especialista, realmente especialista mesmo, que é conhecido de todo mundo aí, foi o Borsard. O Borsard foi apenas. Hã? Sem carro nenhum. Foi apenas. Ele Sem só carro, foi né? lá para tirar Sem foto carro, né? Aquele só 39 lá. e soltar fogos na hora que falamos dele. Na hora que vai ter a abertura lá Contar pros para uma amigos, né? apresentação. Bora, Stade, pá, solta os fogos lá e pronto, só. Pra mais nada, serviu. Foi o 26º colocado aí, né? Só relembrando aí um pouquinho aí, né? Antigamente, essas corridas aí, né? Sempre tinha cerca de 70 carros, 60 carros inscritos, né? Pro final de semana, né? Quando começou lá em Sonoma lá. Agora, ano a ano, vem diminuindo drasticamente esse ano. Tanto é que esse ano, se eu não me engano, foi apenas um carro, que foi o do Brandon Gaughan, né? O Brandon Gaughan também, coitado, que tá se arrastando com esse carro aí, o carro 62 aí, Nem, que é a Premium Leonardo, eu Motorsports. nem sei por que que ele assinou o contrato com a equipe lá do. Só se for pra, só se for para ter mais tempo de pista, né? Porque é um carro que, para quem não sabe, é uma equipe que, quando o Martin Truex saiu da Michael Waltrip Race, eles compraram os pontos da Michael Waltrip, né? Do carro 56, e o carro virou 66. E em provas que a Michael queria colocar algum piloto, como foi o Jeff Burton, né? E até o Michael Ott nos Super Speeders, eles utilizavam aqueles pontos. Só que como o time era muito fraco, acho que era o John Nemechek até que corria sempre, né? O carro acabou perdendo os pontos lá e acabou não se classificando para as provas. Aí nesse Robson. ano eles compraram, o Jay Robson, né? Que é o dono da equipe, ele comprou E os passou pontos pro do carro carro 62. 36 da Tony Baldwin Racing, que o Rich Sorensen corria no ano passado. Só que o 62 não se classificou. Engraçado que eu acho que o 66 deve ter duas ou três. O 66, quando estava o Mike Wallace, que era um veterano, né? Deve ter, acho que, poucas largadas a menos que esse 62 aí, que o Brandon Gogan entrou nessa furada. Mas segundo o Gogan, só terminando, ele numa entrevista, acho que foi em Bristol, lá, ele falando que o tempo de pista que ele estava tendo na Cup, lá nos treinos, lá de sexta-feira, estava sendo bastante aproveitoso para o desempenho dele na Xfinity Series. Aí eu não sei, né? Não sei se é porque o Cup tem uma potência maior, ou não sei, mas ele falou que estava sendo proveitoso. É Só que como eu na época sempre ele não tinha falo, né? nove DNFs, Piloto né? dentro do Eu não carro sei se agora está testando sendo ali, legal para ele. participando de alguma coisa, já vale a experiência já. É, o carro 62, pessoal, né? Teve só Daytona que não, mas praticamente todas as edições aí o carro foi inscrito aí, né? Para correr. É, mas não era o carro Daytona 62. ele teve com o Brian Scott, eu acho, Léo. É, Eu tava acho que com ele outro teve com o número. Brian Scott, só que eu não sei se. Então, tava com outro número, só que os pontos passaram para 62. Era os pontos 36. Só que o Brian Scott conseguiu não se classificar naquela vez lá. E aí o Gogan entrou com o DNF no time. Eu só quero falar dos Beleza. caras que. Ó, o carro Dos 62 fez a pistoleiros lá, largada em depois que você Atlanta, terminar aí, Las que Vegas, corriam Phoenix, antigamente. Fontana, Talladega, Dover e Pocono e não conseguiu largar em Martinsville, no Texas, Bridgestone, Richmond, Kansas, Charlotte, Michigan e nesse último final de semana agora em Sonoma. Faz duas corridas que o carro 62 aí não classifica para a corrida. Elião? Então, falando nesses outsiders, os caras do fundão, a gente esqueceu de falar de uma dessas zonas bizarras que vai aparecer nessas compilações, NASCAR WTF, NASCAR WTF, essas coisas assim, né? É, que foi o Matt Benedetto lá que bateu no carro de serviço lá na última bandeira amarela lá no pit. E o pior é que ele bateu no, naquele truck, você lembra dessa É, hora, né, que em vez Guilherme? de ele virar E o parou carro, ele já deu certinho, ré, parou no lugar virado assim certo, nos pits, deu trocou o cavalo de pneu e pau e saiu saiu dos andando. pits. Agora, É, bizarro, né? que aquele carro estava fazendo ali? Porque tá vendo É, todos os carros aí. isso que foi mais estranho, né? Porque tava todo mundo entrando no pit, não era só ele. Todos os que estavam uma volta defasado estavam entrando ali no pit naquele momento. Aí o que que o carro de segurança estava fazendo ali, cara? E andando rente ao pit ainda, em vez de andar rente ao outro lado, mas andando rente ali a posição do de foi estranho isso, hein? Foi a NASCAR tinha que puxar a orelha dentro dos fiscal ali, né? E o ponto principal para mim, eu acho que não ia acontecer nada porque aquele carro, as rodas dele eram bem altas, né? E eu acho que mesmo se batesse naquela velocidade, não ia ter nenhum problema de alguém se machucar. Mas imagina se bate no Kevin Harvick e não do... Tem que bater no Matt Benedetto, né? Que ninguém se importa, né? Tirando o nosso amigo Thiago Santa Rosa, que é torcedor dele, desde a época da KNX aqui em Brasil. Mas o Thiago Santa Rosa lá. É, mas imagina se bate no Jimmy Johnson, no Keselowski, um desses caras aí. E eu tá falando isso até agora, mas como foi o coitado do Matt Benedetto, ninguém fala. É, outra coisa que eu queria falar aqui, você falou do Gogan, antes de eu citar os caras, os roadcourses dos anos 90, é o nosso amigo Jeb Burton, né, Léo? Eu acho que ele é o líder do Rookie of the Year e eu acho que não fez nem 100 pontos, cara. E se você for ver, cara, a atuação talvez seja um dos piores pilotos que eu vi, assim, tipo, questão de desempenho na Sprint Cup, né? Se você for olhar o número de desclassificações que ele tem, né? Isso aí eu acho que, tipo, um piloto acabou sendo queimado, né? O Di Benedetto que eu citei aí, em janeiro ele estava desempregado. Ano passado ele fazia Start and Park para a equipe do Curtis Kane na Xfinity Series, pintou essa chance de correr na BK Race, ele tá aí, correndo tempo integral aí. Tá só 20 pontos o Josh Wise, tá em 35º aí. É, tá tendo uma carreira de regular, assim. Todo fim de semana ele corre, não precisa levar dinheiro. Não tem que ficar chorando que não tem carro para correr, né, Léo? Eu acho que é um caso legal. E terminando a minha parte, né? Sobre os caras do Road Course nos anos 90, eu vi algumas provas. Você via caras como o Ory Dallenbeck, né? Que até comentarista da TV americana na TNT, né, Léo? Eu sabia que ele tinha corrido na Indy na década de 90, 80, né? Só que eu vi ele competindo ali, competia muito bem. Aquele Tommy Kendall, né? Não sei se o pessoal das antigas que acompanha Endurance deve conhecer ele. Cara também, que é comentarista da Indy também, às vezes. Alguns pilotos que... esse próprio Lake Speed que eu citei aí também, era um ex-piloto da Indy que correu. São alguns dos caras que eram esses pistoleiros aí. Não chegavam a vencer corridas, mas... Sempre estavam ali apavorando o pessoal e sempre competindo com equipamento inferior, assim. Então vamos ao campeonato, então, pessoal. Vamos lá. Beleza. É, Jimmy Johnson segue na liderança com 4 vitórias. Depois vem o Kevin Harvick com 2 vitórias. Aí depois vem o Kurt Busch com 2 também. Aí temos Matt Truex Jr., Joey Logano, Dan Hare, Brad Keselowski, Matt Kenseth, Denny Hamlin, Kyle Edwards e agora recentemente o Kyle Busch se juntando aí aos vencedores aí. Ele não está dentro do top 10, mas ele já está aqui no, em vitórias aqui. Mas eu não sei não, mas parece que o Kyle Busch ele vai pro Chase independente da pontuação dele, tá? A NASCAR deu essa colher de chá para ele, se eu não me engano. Independente de posição que ele tiver no campeonato. Aí temos sem vitória. O Jim McMurray com 497 pontos. Casey Kane com 483 pontos. O Jeff Gordon com 462 pontos. O Paul Menard com 452 pontos. E fechando aí os 16 primeiros, o Ryan Newman com 435 pontos. E meus amigos, comentário sobre o campeonato, que para mim, eu acho que esse Chase Grid aí não tem muito que falar não. Guilherme, Elião? Que nem eu falei antes, Léo, eu acho que não, porque lá no Jaís, que a informação é que ele vai ter que agora lutar pelo top 30. E porque, até porque senão, você sabe o que aconteceu com o Jeff Gordon, né? No Chase, né? Dos anos anteriores lá, aquela. O advogado do Fluminense tá de olho no, nos caras aí. Porque imagina tirar um cara grandão aí, como o Ryan Newman, que foi vice-campeão ano passado, pra botar o buchinho ali, entendeu? Ele não tá no top 30, né? Tira um cara aí que entrou por pontuação, mas não teve vitória, e bota o buchinho. É, vai dar rolo isso aí. Eu acho que tá errado aquilo ali, entendeu? Aquele Chase Grid ali da NASCAR postou ali. É mais por causa do, acho que só do card do vencedor que eles colocaram o posicionamento ali do buchinho. Mas enfim. A questão é, ele tá 130 e alguma coisa atrás, né? Eu acho que se ele acabar dentro do top 10, até porque, por exemplo, vamos pegar essa prova agora de Sonoma, né? O Trevor Bayne e o Kowicz acabaram dentro do top 20, quase, né? Então foi meio estranho, porque eles não acabam nessa posição as provas. Então eu acho que ele alcança, mas ele vai ter que acabar dentro do top 10. E não pode pensar em DNF. Digamos, acontece aí um Big One fim de semana agora e coleta o Kyle Busch. Já começa a ficar difícil a situação para ele. O que eu acho que é a parte mais fácil do problema dele, ele resolveu, que era a vitória. Agora vem a difícil, né? Não sei o que o Hélio acha sobre isso, mas e essa situação, se é oficial ou não ele dentro do Chase, eu acho que tem que dar uma olhada. Eu não, eu até tô procurando isso. Mas é isso aí. O que você acha disso, velho? Então, Léo, acho que no NASCAR.com faltou colocar o asterisco lá, mas que ele precisa ficar entre os 30 primeiros. Parece que até ontem ele tinha uma média que ele precisava cumprir de 13, mas chegar de 13, mais ou menos, 13º lugar. Você lembra, né, até onde a gente fez uma conta aqui, tava eu e você aqui, nós fizemos uma conta do que ele precisaria, só que eu acho que era em pouco ainda. Enfim, ele não pode acontecer isso, né, de ser top 5 na corrida e na outra terminar 36º, né? Aí não vai dar certo. Eu acredito que o Kyle Busch agora tem que se concentrar, terminar as corridas com pontos. Ano passado ele já conseguiu, na parte final do ano, ser bastante regular, consistente, ali sempre terminando as provas entre os 15 primeiros. Eu acho que ele tem muita chance de se classificar, né? O outro ponto aqui que eu quero colocar para vocês dois, até uma pergunta, é quem para vocês, tipo, vocês achariam que tá fora desse Chase Grid aí, que poderia estar tá melhor por pontuação? Bom, a gente já tinha falado do Kyle Larson, né, Hélio? Eu acho que tirando ele, não tem outro piloto ali que pudesse tal. A gente sabe que o Greg Biffle tá se arrastando, né, com a Roush, né? Então não tem muito. Até nas últimas provas ele até tem andado melhor. A Roush parece que deu uma progredida, mas muito pequena, muito baixo. Acho que o Clint Boyer talvez também pudesse. Tá um pouquinho mais na frente, né? Agora ele deu uma recuperada na pontuação, bem. Tá colado ali, né? No Ryan Newman, né? 5 pontos atrás. né? Então, foi, acho que, se eu não me engano, foi o primeiro top 5, né, da Michael Matthew no ano, né? Então, vamos ver o que vai vir agora para as próximas corridas. Eu acho que nas últimas 10 corridas aí, ó, já começa a galera a ficar desesperada, né? Eu acho que já a gente já vai começar a ver um desespero em alguns pilotos, principalmente esses que estão na bolha. Eric Almirola, Clint Boyer, porque o Almirola agora vai apostar as chances dele agora nesse final de semana. Entendeu? Eu acho que esse final de semana vai ser bem bem louco. Vai ter talvez uns dois Big One, tô apostando nos dois Big One certo. Que o pessoal não vai deixar para o último momento ir para frente. Né? E daí tem os azarão lá do fundo do pelotão, que daqui a pouco podem aprontar. Acho mais difícil, porque nas últimas corridas de Super Oval a gente não teve tanto azarão, né? Devido à nova aerodinâmica desses carros aí, parece que é mais difícil tu escalar o pelotão. Ainda mais com essas filas indianas desgraçadas, né? Que tiram toda a graça, né? Dos packs. No mais, eu acho que não tem grande surpresa, não. Eu achava que o Jeff Gordon já estaria com alguma vitória nessa etapa, né? Tô me surpreendendo que ele tá tendo um ano horroroso. Até estranho, né? Para o ano que ele está se despedindo, tá desse jeito. E vamos ver, mas é nítido. Eu tenho percebido, não sei se tu também tem percebido, Hélio, Leonardo, que o pessoal que já tem vitória tá tirando o pé, né? Tirando o Jimmy Johnson, que tá andando forte, né? O pessoal tá tirando o pé, parece, né? Não tá com aquela gana, não sei se estão poupando equipamento. Até porque a gente comentou no início, né, do bloco, né, sobre a Ford e tal, e o Leonardo até citou que talvez não estivessem usando equipamento, mas se vocês olhar lá no, no, no, nos chassis lá escolhido, a maioria desses caras aí, por exemplo, a Tim Penske usou dois chassis novos, né? Então, tipo, não sei, não era pra tá tão ruim assim, sabe? Então, vamos ver, né? Eu acho que é isso. O que tu acha, Hélio? Então, você falou, alguns pilotos, principalmente o pessoal que está fora do top 20, né, vai para o tudo ou nada, né? É um cara a gente ficar de olho, né? Em Daytona é o Rick Stenhouse, né, que tem bons números no Super Speed. Como você falou, as últimas provas de Super Speed, tirando, acho que a Coke Zero do ano passado, a gente não teve aqueles big ones que levassem um monte de favoritos logo no início, né? Esse ano, Daytona Quintas teve, né? Acho que levou. Não, não teve, não teve. Foi no ano retrasado que teve. Mas enfim, não, foi ano passado com o Keselowski, né? Eu acho que em Talladega, ela estava 5 voltas atrás, tirou todo mundo. Mas normalmente não estamos tendo tantos big ones, né? Mas enfim, eu acho que esses pilotos vão começar a ser mais agressivos. Um detalhe interessante aqui, a maioria das pessoas irrelevante, se você for olhar ali em 25º, 32º, a gente tem dois pilotos da Roush muito próximos de pilotos da Front Row Motorsports, que digamos que é a quarta equipe da Ford, né? A equipe mais caseira, como o Léo diz, né? O Cole Whip e o David Gagne, o Gagne 29º, o Whip 30º, eles estão na frente do Justin Allgaier, né? O Allgaier, a gente lembrar, né, que tem equipamento Hemp, não anda mal, né? Anda bem, mas estão dando na frente desses caras. E mais um ponto, né? Que o grid desse ano está bem mais forte que em outros anos. A gente tem pelo menos 36, 37 carros de um nível decente, né? Olha, Leonardo? vamos começar. Eu quero começar lá no pouquinho, voltar um pouquinho a fita aí, né? Desses que estão aí no Chase Grid aí, e dos que não estão, eu vejo uma pequena e leve melhora ali pro lado do Greg Biffle, né? Quem sabe aí pode sobrar uma vitória aí para ele aí nessa corrida em Daytona aí, sei lá, tanta coisa pode acontecer. E vejo também, se continuar andando bem, igual vem andando também, quem sabe o Casey Mears consegue uma vitória aí, né? Fora isso daí. E olhando um pouco mais para frente aí, né? Temos o Adrian Mendinger, que a qualquer momento aí também pode vencer, né? Claro que a maior chance dele de vencer é lá em Watkins Glen, lá no, mais pro, um pouquinho mais para frente aí no campeonato aí. Então eu vejo como interessante aí essa troca, esse sobe e desce aí de quem vai, quem fica, quem tem a possibilidade de ir, quem tem a possibilidade de ficar, quem tá já no 0-0 aí, que não vai para lugar nenhum, né? Então, eu vejo essa possibilidade aí. Elião? Elião, deixa eu te perguntar, A dama de verde e tá a com dama de problema verde? ainda. Fim de Então, semana. né? Olha, cara. Olha, cara, não sei se é porque eu era extremamente trágico com a Danica, mas no que eu Mas é a vi ali, última ela não chance dela, queria. né? É a última O chance quê? dela, né? O quê, em Digamos que Daytona? deu uma. Depois disso, ela não tem mais chance, né? É a última Não, agora, né? pra mim, eu acho que a Danica não tem chance alguma em Daytona, né? Mas tudo bem que ela Só. fez uma pole aqui ali, andou certinho naquela Daytona 500 lá, mas na atual situação, acho que a chance dela em Daytona é reduzida. Mas eu acho que, olhando no panorama, é a mesma chance para mim que o Paul Menard teria, mais ou menos, sabe? Tipo, eu acho que ela, Ah, mas o se Pomenar tiver não tá andando continuidade bem na esse ano. NASCAR. Então, eu acho que se ela tiver continuidade assim, se ela conseguir seguir na Stuart Haas, né, mesmo com menos dinheiro e com outros patrocinadores, eu acho que ela pode. Ela tá fazendo o que o Paul Menard fazia um tempo atrás, sabe? Eu acho que ela é um. Se ela conseguir o desempenho do Paul Menard regularmente, assim, pra mim tá de ótimo tamanho, porque. Sejamos francos. Se a gente lembrar o que ela fez na Xfinity Series em 2012 e o que ela fez em algumas provas em 2014 nesse ano, eu acho que ela tá extremamente no lucro, porque na Xfinity Series ela era bizonha. Não, Agora, é terrível. em Speed Cup, ela chega a andar relativamente bem quando tem carro. É terrível. Eu até acho que não tem chance nenhuma. Entendeu? Tu até colocou chance pra ela. Eu até acho que não tem chance nenhuma. É mais só pra citar o nome dela, porque afinal ela tá bem posicionada ali no 19º. Dificilmente vai decair mais que isso, né? Daqui a pouco dá uma loucura aí no grid, quebra meia dúzia, tem um Big One aí e sobra pra ela, né, uma. Eu até acho que uma pista de 1,5 milha, se tiver com um carro muito bom, como ocorreu ano passado em algumas provas do Chase, até eu acho, um pouco antes do Chase, eu não lembro qual pista que era, que ela chegou a andar ali no top 5 ali. Eu acho que ela pode até vencer uma corrida assim em situação normal, só que sem relargada perto do final, meio que não no combustível, mas por desempenho, assim. Mas enfim, é isso aí. Eu até sou da opinião que ela deveria, se tivesse chance, descer na Xfinity Series e fazer algumas provas nesse carro 88 aí. Eu coloco o Pulmenar como um parâmetro para ela, porque era um Sim. piloto que quando chegou, acho que o Leonardo acompanhava mais profundamente na época, quando ele surgiu, 2005, 2006, 2007. Era um piloto que não tinha, digamos, você pega esses caras que correm na Xfinity Series aí, que tem grana pra caramba e não fazem nada. Era mais ou menos tipo isso. Não tinha perspectiva nenhuma, ele foi se construindo, construindo, construindo, e hoje um piloto. Tudo bem. Você pode falar que ele dá na RCR por causa do dinheiro, mas ele é um cara que, se você der um carro bom para ele, vai entrar ali no top 5, vai liderar a corrida, vai. É um piloto É, bom. um bom Leonardo? piloto. O que vamos. Como vão defender, já que são 16 corridas e apenas dois top team, né? Mas assim, Máximo fez uma boa corrida, todos vão lembrar, né? Com certeza vocês vão lembrar. Deixou um pouco a desejar esse final de semana agora em Sonoma, né? Realmente não rendeu tudo o esperado aí. E tava, como o nosso amigo Elião colocou aí, eu vejo que as coisas estavam um pouco voltada pro lado dela aí lá em Sonoma, mas acabou não acontecendo aí, né? Não teve uma tarde muito boa em Sonoma, a nossa amiga Danica Patrick. Agora vamos esperar o próximo road course aí para levar a tralha toda e para, né? Tentarmos conhecer o 12º vencedor, né? Lá em Daytona. E vamos torcer para Danica também em Daytona, vai dar certo. Meus amigos. Só encerrando uma pergunta para você. Você acha que se a Danica fizesse umas 10 provas desse 88 X-Fin, você acha que ela teria alguma chance de vencer a corrida? E se vencendo, seria muito bom para ela, para ganhar moral, para ganhar até Ela tá. esse lance de dominar uma corrida, liderar a corrida, que é uma milhagem muito importante para um piloto. O Manor pegou Ela, digamos que ela 33 e já tá venceu precisando corridas, normalmente de algo sem para combustível. aumentar até a autoestima dela para poder ajudar ela na Cup. Eu tenho certeza que uma vitória na Xfinity Series aí, por mais insignificante que seja, iria ajudar muito ela na Cup. Guilherme, você quer falar alguma coisa? Eu só porque eu me lembro da Dani que ela tem uns momentos assim bem singulares nas provas. Ela fica muito eu acho que ela fica muito nervosa quando alguém dá um toque nela. Ela não gosta disso ainda, ela não tá acostumada com isso ainda na NASCAR, acho, com esse contato. Porque vocês podem ver, às vezes ela tá fazendo uma corrida direitinho ali dentro do top 20, dentro daquela realidade que é o que ela tem para ela, né? Top 15. Mas de repente alguém encosta o carro nela, acabou a prova dela. Ela não parece que ela fica nervosa, ela erra, ela tem erro bizonho que piloto normal da NASCAR, mesmo o pior, não comete. E só um parênteses agora para finalizar sobre a Dama de Verde. Essa semana saiu uma notícia, né, que o pessoal da Stewart está correndo atrás para patrocínio para ela, né, para tentar um patrocínio master, né, pro ano que vem. Vamos ver, né, o pessoal não quer ver ela sem dinheiro, porque ela sem dinheiro é um atraso para a equipe, né? Ou tu traz dinheiro, ou beleza, a porta da rua tá aí, vambora, né? É isso aí, Léo. Eu acho que o problema aí nessa questão do patrocinador não deve faltar. O problema, acho que ela vai ter que ter três patrocinadores assim. Digamos que hoje ela ganha É, 20 portanto, milhões, ela vai ter que tanto é que abaixar a Stuart essa Haas, né, nota para tá uns 10, 12. trabalhando arduamente aí para tentar Leonardo? conseguir um sponsor pro carro. O carro dela, o carro número 10 aí, né, da Dani Capetto. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Lembrando que esses assuntos costumam ser decididos tudo lá em Bristol, no mês de agosto. Então vamos aguardar um pouco aí, né? Para Dani dar uma opinião mais concreta do que realmente acontece aí com a Danica aí. Até pros próximos, além desse ano aí, né? E os próximos anos dela aí na NASCAR aí. Caso ela fica, eu não sei não, mas eu acho que ela vai colocar suas mãos aí em outros volantes aí e não mais no carro nos carros da NASCAR. Vamos aguardar aí. Podemos passar não, é? Né? Vamos encerrar esse bloco, né, pessoal? A gente pode encerrar esse bloco aí, né, como vencido esse bloco aí, cerca de quase 2 horas esse bloco e voltamos, né, com o bloco das perguntas e vamos dar nossos palpites